Não sei o que falar diante do altar, falso pastor, eu não admito. Com seus gritos sai pra lá da igreja do check-in em branco, nominado a Deus. Mas quem usufrui dos privilégios enquanto ele não volta sou eu. Só vejo os erros, farsas e descontroversas. Sinto, relaxo, penso na decadência da decência. De famigerados fatos, de desconcertados atos. Na malevolência não me distraio no meu recado. Os absurdos são falados pelos vícios, sou tentado. Não me prendo ao conceito de que cometo pecado. Sempre mais ágil, sei piada do baseado. Nunca recaio artifício degradante de ser entristado, abençoado pelos vermes com achado. Nunca paro, cônico, diretoria, semblante alterado, erradicado, carioca no ocidente. Melhor nem consciente, pois dinheiro nem pro próprio hatch. Indiferente ao que promete, mete a braba que não sente. Mas não pense que a fala gira inutilmente. Não sei se é sempre, mas tem uns que vêm em mente e ultrapassam barreiras nem conhecidas pelos videogames. Saiba que não é por menos, saiba que não é por mais. Saiba que a luz guiará pra fuga perficaz. Ainda que com os sentidos renovados, com os neurônios evaporando na batida eu causo estrago. Saiba que não é por menos, saiba que não é por mais. Saiba que a luz guiará pra fuga perficaz. Ainda que com os sentidos renovados, com os neurônios evaporando na batida eu causo estrago. Não sei o que que eu faço, ajo como um rato no momento depredado por não ser considerado um perfeito cidadão ou um real trabalhador. No momento atordoado eu nem sei aonde estou, o que sou, o que vou fazer. Meus pensamentos fluem no instante que eu quero crescer, então sustento ideia de teorias bem contraditórias. Não renego, não me esqueço do Brasil e suas glórias na memória. As bongadas da escada da Lapa e a escória da rapa que briga pra fumar a baga. Galera 100% ativa, é cônico, diretoria. Apologia da vida vivida sem intriga. A trilha da guerrilha é bem recebida. Alto avante, honey money, contrariando a estatística. Na rima procede mostrando sua disciplina. Passa a goma, dê um tapa, aprende bem que é na paulista. Ative sua autoestima, é papatinho na batida. Ah, esse som pros loucos serve de pilha, vertente líricas em busca de um prisma que me alucine. Faz com que eu nunca perca de vista, incrível e digna. Guerrilha planejada, escorraçada, desvalorizada, bíblica a palavra. Fale, não atrapalha, não rala, vem sem dar bala. Resplandeço sentimentos inspirados por celtais e maias na escada. Ou no Cristo, ou semblante plano rio. A minha cidade que eu represento, eu me inspiro nos livros. Tidos livros emprestados, comprados, até roubados. É a cultura sendo acrescentada em alto estágio. No momento deflagrado, ativado o dom de rima. Deus com acertado, pois Deus escreve certo por tortuosos linhas. Saiba que não é por menos, saiba que não é por mais. Saiba que a luz guiará pra fuga perficaz. Ainda que com os sentidos renovados, com os neurônios evaporando na batida, eu causo estrago. Saiba que não é por menos, saiba que não é por mais. Saiba que a luz guiará pra fuga perficaz. Ainda que com os sentidos renovados, com os neurônios evaporando na batida, eu causo estrago.